medo com despertador chamando. Brim! Mundo lá fora não tá fácil nem pra você nem pra mim. Saí de casa hoje com uma só missão: batalha, invernar na cama, tio. Não é minha cara, fone de ouvido, celular, mochila nas costas, pensando, preocupado, quem vai continuar nossa história. Eu lembro bem, eu caminhando nas ruas da 26, câmbio negro, GOG, sistema negro e X. A trilha que embalava meu dia a dia louco e fez de mim mais que um jogador dentro desse jogo, visando só a vitória. Ainda sigo passo a passo e o rap me libertou de um destino pesado. Focado no objetivo, quero resgatar a essência, carregado de fé, com poesia e resistência. Ainda luto, não deixo a chama apagar. Meu espírito anseia no rap que quer estar, trazer de volta a beleza, construir uma nova história. Por essa trilha que estão indo, só enxergo a derrota. Inscreve-se em sentimentos, poetas vazios, não sabe qual é da missão, se perderam no caminho. MCs que antes lutavam pelo povo, hoje lutam só. E pronto, seu bolso é tanta patifaria, tanta letra mal escrita, que os MC das antigas voltam trazendo vida. Trazer de volta os esquecidos, essa é a missão. Respeitar quem tá ouvindo música pro coração. Abaixa as armas, parceiro, porque a luta é consciente. Eu sou reina na selva, até trombar com a gente. Trazer de volta os esquecidos, essa é a missão. Respeitar quem tá ouvindo música pro coração. Abaixa as armas, parceiros, porque a luta é consciente. Eu sou reina na selva, até trombar com a gente. Bate de frente, não, que é ruim pra tu, moleque. Os esquecidos estão vivos, com licença dos bats. Quer ostentar, quer exibir, se diz a bola da vez. Você não passou no corredor polonês, então tá cheio de grana, tá bom. Várias putas na cama, idolatrando o dinheiro e quer ser levado a sério, só pra ser o MC mais rico do cemitério. Para! Oh, desce daí, corujão. O que sustenta a árvore é a raiz profunda no chão. Dinheiro é bom, bem-vindo e necessário. Esfrega na nossa cara e ainda chama de otário. É preciso postura, respeito e atitude. O ouro me atrai, mas não me use, não me ilude. Influencia a molecada querer o material. Carne apodrece, fica espiritual. A estrada de tijolos amarelos nós é que fizemos. Nos orgulhamos do que somos e não do que temos. De rocha, véi, tu é que dá dó. Volta pro cansador, te não esquece o totó. Faz uma base fuleira, se acha o Quincy Jones. Com uma levada tosca, se acha o Lazy Bone. Aqui é ex-câmbio negro, quem te fala agora? Ai, bebê de Rosemary, sempre chora. Chegou agora, neném, nem sabe se vai ficar. Humildade é que te falta, tem o que falar. Ainda é só um filhote e quer ser um bicho. Foi mal, véi, o que tu escreve é lixo. Não almejo mil pares de tênis, só tenho dois pés. O mundo gira e levarás um revés. Ainda tô vivo, seu puto, eu tô aqui. Venha tomar um café amargo na CI. Trazer de volta os esquecidos, essa é a missão. Respeitar quem tá ouvindo música pro coração. Abaixa as armas, parceiro, porque a luta é consciente. Eu sou reina na selva, até trombar com a gente. Trazer de volta os esquecidos, essa é a missão. Respeitar quem tá ouvindo música pro coração. Abaixa as armas, parceiros, porque a luta é consciente. Eu sou reina na selva, até trombar com a gente.